들어가세요. 0194 5 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 9 4 1 0 9 4 the transition is approach. Fox, Camille, off the runway engine. Correct, comrade, for pushing start. Gente, Antônio, código 0122, prossiga visual pelos corredores Vera Cruz e Interlagos, o Fox São Oscar. Vai ser agora, 4207, está tomando a frente. Afirmativo, azul 4207, curva esquerda pro 1-60, azul 4207. 60, 3198, curva direita pro 060, nessa pro autorizar interceptar o localizador. 060, pesado, e o localizador, 3198. Controle, Salvador, bom nome 648. Autorizado, 340, roupeiro Zulu 1-0. Decola da 1-0, curva direita da El Leda Motiva. Controle 1-1-9, decimal 8, aciona 50 no 4. Calibre localizador, 4207. Do 4207, curva esquerda para o 1-4-5. Autorizado, final ILS X-ray, pistão na 0, reporte, estabilizar no localizador. Verdade, X-ray, reportará no 4207. Da El Leda e o transponder 5-0-4. Da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva. Correto, chama pois. Localizador 3-0-9-8. 3198, desça para 2000 pés, autorizado final e aliás, X-ray, pistão na 0, aguarde para chamar a torre. Poxa, 2000, 3198, autorizado aliás. Localizador, 4207. Do 4207, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 295, obrigado. Antônio, bom dia, gol no 561, no centro da 90, descendo 1-5-0. Bom dia, gol no 561, nacione identificação na proa de Mari para intercitar a chegada a Mari, dessa via chegada para 2000 pés, o QNH 1-0-1-7. Seria chegada para 2000 pés na proa de Mari, seria possível estar. É possível, Itap, gol no 561. Boa noite, Itap, desce para 2.300. 3198, time Torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 295, muito bom dia, 3198. Valeu, 4207. Vamos lá, 4207. Coronel 48. O Chanel 6140, são 142 a bordo, 2 horas e 15 de autonomia, alterna Recife para o táxi. 6140, Chanel, táxi autorizado à direita, via Índia, ponte espera 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-7. Táxi à direita, via Índia, ponte espera a torre é 1-8-9-5, ajustado no 0-7, o Chanel 6140. Devido a tráfego, suba restrito ao nível 1-1-0. Trip 5595, controle. Trip 5595, controle. 595. 5595, controle. Controle, é o Felipe 5595, na escuta, prosseguindo. Felipe 5595, suba restrito ao nível 110. 110 restrito, 5595. Vetoração a fim de permitir a sua subida, e somente ainda restrito ao nível 110, curva esquerda na proa 195, o limite é a radial 200 de Salvador, trip 5595. Esquerda 195 para 200 de Salvador, está fixado. 95 atenderam para o 110. No centro, Recife 125 decimal 45, alterno 126 decimal 85. 2545-2085, 648, bom serviço. Livre pouso autorizado. Livre pouso 3198. Aqui é o Alfa Juliette 09. O pessoal 09, agora sim, Alfa Juliette 09, 4207. Pronto, com espera 10, visual com tráfego nacional. Bom dia, Xenem 140 nacional, Airbus da SAM. Após o mesmo, autorizado a linha de manter. Após o Airbus da SAM, a linha mantém na 10, Xenem 6140. Sala 58, chamando 21, décima 1. 21, 1. Para o nível 200. O novo limite dessa proa ao cruzar o nível 130, reassuma a navegação proa de Porto Seguro. 200, passando no nível 130, reassuma a navegação na busca na proa de Porto Seguro. Chamando 40, autorizado decolagem, então centena 59. Livre decolagem, chamando 6140. Doutor 3198, bom dia, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 3198. Para o nível 050, Oscar Papagolo. 595, corrigindo a presente, autorizado. Já assumi a navegação, proa de Porto Seguro. Proa de Porto Seguro agora, 595. Meia-una, autorizado o final, e aliás, X-Ray pista 1-0, reporte, estabilizado no localizador. Aí, reporta 1-5-6-1, 1-17. Obrigado, boa semana. Controle, Salvador. Bom dia, Oceania 6140, passa 2000 na PUCA. Bom dia, Oceania 6140, contato radar, suba para nível 250 na saída PUCA. 250 na PUCA, autorizaria pro de Aracaju da presente? Autorizado pro de Jamo, Oceania 6140. Jamo 6140. Controle Oceania 6140, vai manter a proa 045 por mais 10 milhas e aposta em condições de aproar a Jamo. Gente, Oceania 6140. Box Tambor. Bom dia, Trip 4902, acione a identificação dessa via chegada à Mari para o nível 060 QNH1017. Para 6017, 4902, pode mobilizar o Itap? Autorizado, pro Itap, o Trip 4902. Itap na pro, obrigado. Está na parada na 09, na transferador de 5, será que seria como habilitar o seu caminho, por favor? Já estou solicitando. Bordo 79, um minuto para a posição coral, serviço na radar terminado, chame o controle Ilhéus em 120, decimal 1. Dia. Salvador, o Oceania 62. 6140 já livrou a formação, tá voando pro Adjamo. Entra. E 5595, chama centro, Recife em 1, 33.25, alterno 1, 33.95. Oscar Golf Serra, desça para altitude de tráfego, NH1017. Vai descer a descida, para o centro de tráfego, 1017, Golf Serra. localizado no 561. Bruno 561, chame Torres, Salvador em 18, decimal 95. Bom dia. Liga no 561, aposto visual com campo, vento de proa, 79. Aí, comando. Controle o 349. 34902 é o controle? Sim, senhor, o senhor autorizaria que tuarmos o VLS X-Ray, porém só o glide, também não só o glide, não só o lock, treinamento, não vai? Ativo, trip 4902. Autorizada a RBV 1940. TNM140, chama o centro Recife, 125, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. Centro Recife, 12545, alternando 2685, Xanera, 6140. Oscar Golf Serra, chame Torres, Salvador em 18, decimal 95. Golf Serra. Salvador, Santa Cruz, Oscar Golf Serra. Descida até 3 mil pés, o QNH 1017. Vamos a 3 milhas da rotatória, 1017. Frente Oscar Golf Serra, informe na curta final pista 17, vento na centena 79. Virado para lá. Papa, Oscar Papa Alfa, decolando 17, curva esquerda, prossegue via litoral norte. Pátio pra B. Funcionamento de táxi agora chama Torre 1895, Papa Homem, Oscar Papa Alfa. No 561 na sala 09, chame 121 na décima 1 na sala. 211, vai chamar. Bom dia, senhor, chame táxi. Gosta. Box Tanguasca, o controle. A proa de rotatória a partir do Caripe, visual bom campo, invertida. Salo, Max, dia, gol 1561, Libra. 1561, Alfa Juliette, portão 2. Para o 2151. O Veracruz e aprovou a rotatória. Fox Tanguasca. Tanguasca com descido a formaçãozinha no setor aqui. Se precisar, já volta para mais à esquerda. E já passou aqui. visual com campo aqui. Gente, Fox não vai autorizar, manter por da rotatória, o necessário desvia se informa o controle, se eu passo próximo a final da 1-0, porém não havia tráfego. Fox São Oscar, chame Torre, Salvador, em 1-8.95. 1895 para Torre Oscar. 14902, desça para o nível 050. 050-4902. Fox Trote Tango Oscar. Informe girando base para Ono 7, vento 1 sincronais. Amará girando base para Ono 7, Oscar. Nas 4, o portão 4, cuidando que vídeo solo, assim que o Boeing da companhia parquear no 2, autorizado, chama táxi. Meu Deus, o Boeing parquear no 2, está livre, igual na 0, na 4. Boa noite, 64, acione a identificação na proa de Mari para interceptar a chegada Mari QNH 10017, desça para o nível 050. Essa é o 0705-0 na Mari. 1-0-1-7, eu venho lá no 1-0-1-7. 3-4-9-0-2, desça para 4.000 pés, QNH 1-0-1-7. 4.017, 3P. Bosca Papa Golf, vetoração devido a tráfego, curve à esquerda na proa 030, limite ao localizador. 530, limitado pelo localizador, mantém o 030. Autorizado, descida para 2.000 pés, Oscar Papa Golf. Para 2.000, Golf. Oscar Papa Golf, tráfego 1 hora, 2 milhas, e, corrigindo rumo nordeste, cruza nível 050 em descida, o tipo Embraer 190. Rápido, Trip 4902, desça para 2.000 pés, autorizado final e aliás X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Gente, só para treinar aqui, o lock autoriza 1.700, tá visual no setor? Referência com solo afirmativo. Obrigado, senhor. Preparado e estabilizado. Adicione a identificação, desta vez chegada a bomba para 4.000 pés, QNH 10017. Senta. O táxi vai ser operado, chame no ponto de espera, pronto. Proa 075, vai interceptar final e aliás X-Ray, pistão na zero, reporte, estabilizar no localizador. Direita 075, camará no localizador, gol. Vamos lá, avião no portão 5, autorizado, chama táxi. Para final da 17, Tango Oscar, requer ainda o backtrack, se até uma garrafa após o pouso. Fox Tango Oscar, autorizado por backtrack após. Reporte quando ligado. Bom dia, Avistar Cargo 8487. Adicione identificação para o CN na chegada Amanda. Está para o nível 060, QNH 1017. 402, chame Torres Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado, senhor, até daqui a pouco. É. Parafa, a intenção é decolar em sentido 17 para a capital litoral ou tem condição de dar para a gente seguir direto com o Pronorte? Era 1-1-8-9-5, ajuste no 0-7. Eu ativo 18-9-5-0-9-7-0-4. Oscar, Papa Golf, chame de Torres, Salvador em 1-1-8, decimal 9-5. Torre, bom dia, trip 4902, final de 4 milhas, baixei para voo visual. Dia trip 4902, todo autorizado, bichão 0, vento 1 centena, 5 nós. De pouso, trip. Torre, Papa Golf. Diga, Oscar, Papa Golf. No localizador. Intenção no 7 ou no 0? Se der visual, 1-7. Gente, então informe quando eu usar para a modificação. Tem uma chuva aqui em cima do céu. Ok, sem chuva na vertical. Certo, estimado em 1.600 pés na final da Nozera. Ok, assim que eu passar a chuva aqui, eu cancelo. Viagão no 094, visual com tráfego na curva final. Sim, Andir. Lembra da trip, após a passagem mesmo, para usar a linha manter. Sim, Andir, após a passagem linha manter, no 094. 864, reduza para 2209. 1029, bola 864. Papa Alfa, quando pronto, autorizado decolar com o Pro Nordeste, vento 1 centena, com 4 nós. No solo, no 9, chame no 2, nada mal, não. Radial 280 do VOR de Salvador. 5015, limite 280 de Salvador. Vono 373, desça para 2000 pés, autorizado final e LS X-ray pistão na 0, reporte estabilizar no localizador. 2000 pés, reporte estabilizado apertado, no 864, desça para 3.000 pés, o QNH 1-0 no 7. 3.017, voo no 864. Passeio livre após da 1-0, voo no 094, entra na. Papa Golf, visual, cancelamento, base pela direita no 7. Oscar, Papa Golf, modificou os 2-0. Cruze esquerda e reporte girando base para 1-7. Embaixo lado. Golf. Índia, ponto de espera 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-7. Ponto de espera 2-9-5. Trip 4902, reautorizado agora pátio principal. Ingressa via Quilo, taxia pátio 13, ingressa pátio 1 no portão 8. Quilo, pátio 13, pátio 1 no portão 8. Não desça via chegada a Mário para o nível 060, o QNH 1017. 060, Oscar Controle, 1998, de volta. 1998, grato, Oscar do Paralfa. Zona 094, decorra 21, chame controle, 1998, por favor. 098, gol, 1094, grato. Salvador, bom dia, gol, 1094. Segundo 094, contato radar, suba para o nível 370 na saída Momo. 370, Momo, gol, 1094. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar, Papa Alfa. Oscar, Papa Alfa, prossiga visual litoral norte, Oscar, Papa Alfa. Oscar, Papa Alfa. Salvador, o 3191, ponto de espera pronto. 6200, reduza para 2209. 2209, chame 6200. Localizador, gol no 864. Parte para chamar a torre, gol no 864. Desça para 2000 pés, autorizado final e aliás, X-Ray, pista 1-0. Autorizado para o ILS, gol no 864. Para o recap, 0-0. 2, estacionar a frequência livre, bom. 3-0-0, recap, 4. Alvide a golfa, autorizar a descida para 3000 pés, QNH 1-0-1-7. Autorizado a descida para 3000 pés, 2-4, 4-4-4-4. Uno 373, chame torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, gol 373, da ILS, embaixado. Uno 373, aguarde pista livre, evento uma centena 59. Já avisou? Negativo. Tinha uma camada à sua frente, porém logo logo passará. Pista 1 a 0, reporte estabilizado no localizador. Desça para o nível 050. Bom, 373. 373, pouso autorizado, pistão 0. Valeu, pouso 0-3-3. 319, decolou 4-2, chama de 98. Bom, vou. Autorizado pro Diabuco. 330, restrito, voa na boca, 1-0-9-4. Grande bom dia, tá 3-1-9-1. Gol no 864, chame torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, obrigado. Bom, 3191, bom dia, contato radar, suba para o nível 340 na saída da EL. 340, autoriza da EL, dá presente? Bom dia, gol 1162, acione identificação, dessa vez chegar na Mari para o nível 060, QNH 1017. 6060, 3191 autorizado por Edileda. Leda, 3191. 200, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, o limite é a radial 280 do VOR de Salvador. Curva esquerda 070, vetoração para a radial 270 do VOR de Salvador, escreve a 200. Índia Golf desça para 2000 pés. 2000 pés, batendo a proa, abraço da Golf. Precisa boa, precisa de onde desvia direito. Precisa desvio, após desvio, Leda, o TAN 3191. 7. Controle Salvador, o Oscar Paparalfa para o regresso. Oscar Papa Alfa, prossiga de retorno a Salvador, Oscar Papa Alfa. Confirma o Oscar Papa Alfa. Precisa prosseguir de retorno a Salvador via litoral, Oscar Papa Alfa. Grato, Oscar Papa Alfa. Calvin Diago, corre direita para 060, autorizado final ILS, X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizar no localizador. 060, a proa, reportará estabilizado, Papa Romeu, bravo, Zegu, 0 para 2 do pé. Jean Bravo de Agolfo, direita para 080, Bravo de Agolfo. 080, Bravo de Agolfo. Alô, alô, na 373, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, chegou a 387. Polícia Cargo 8487, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 118 ao 5, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Polícia Cargo 8487, localizador do procedimento X-Ray. Bom dia, informe quando o paciente está embaixado de volta. Bom dia, Polícia Cargo 8487. Só confirma para nós, a pista está molhada ou seca? Negativo, sem chuva na vertical, mas está provavelmente chuva. Obrigado. Obrigado. Torre Salvador, Papa Romeu, Oscar Paparalfa. Do pés, QNH 1-0-1-7. Para 3.000 pés, 1-0-1-7, já seja o limite. Firmando o limite, a radial 287 Salvador, Xané 6200. 280, novo limite, obrigado. 29 da Torre. Tomará através, motos da Torre, Oscar Paparalfa. Xané 6200, curva à direita, pro 060, para interceptar o localizador. Curva à direita, 060, limitado pelo lounge, Xané 6200. Trabalho com condições visuais, óbvio, cargo 8487. 64, viva lá. 964, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Torre 11895, Bravo India Golf. O quê? Torre 11895. Para 11895, Bravo India Golf. 11895, Bravo India Golf. 11895, Bravo India Golf. Eu vou fazer o que nessa sua resposta, retorno curto localizador, deixando 2000 pés. No curso do localizador, descer para 2000 pés, Xané 600. Disponível. Será de novo, ok? TAN 3191, chame na Recife. Chame Recife na frequência 133 decimal 25, caso negativo, 133 decimal 95. 3325, caso negativo, 13395, bom dia. 3325, corrigindo. 3325. 3200, retusado para velocidade de aproximação. reduzir a velocidade para aproximação e chame 600. O 4207, qual é a ação do Monte 190, bom dia. Azul 1407, bom dia, Rio de Janeiro autorizado no 340, Perdulão 1-0. Decolada 1-0, curva direita, da El, Leda, Motiva. 1198, controle, transponder 5025. Pode vazar, 1-1-1-1-6-2. Ativo, mantenha por hoje, TAP, o voo 1-1-1-6-2. Autorizado, descida 4000 pés, o ajuste 1-0-1-7. 4000, 1-1-1-6-2. 119.8 é o controle. Chave travado, rosca para parar. Correto, chama push. Na vertical, vento uma centena com 7 mais. Pouso na vertical da 1-7, rosca para parar. Antigo 47, solo 3-2, libera direito, chama no 2-1, decimal 1. Libera direito, 2-1, decimal 9, a minha carga 8-4, etc. No 2-1, decimal 10. Ah, 1-2-1-9, ok, obrigado. O grave de agudo visual. Sinal do zero. Gente, bravo no Golf, à esquerda da cabeceira no zero, um helicóptero efetuando pouso pairado, não vai interferir com a sua aproximação. Vento de proa com 5 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Autorizado, Golf. Alfa, Kilo, Pat 3, atentou, sinalizador. Alfa, Kilo, Pat 3, atentou, sinalizador. Minha carga 8-4. Para o Fonsio na final do Nogero, preferir aguardar o táxi até o Patinco. Gente, então informa livrando seus salos de 34, eu acho que é para o Cristiano, não é isso, tá? Ô, Cristiano. Perdão. Manda no Pátio, Cristiano. Tudo bem, 1-2-3-4. Cantenar descida, 1-1-1-6-2. Seu desce a 2000 pés, está livre, ele é, se o ajuste é 1-0-1-7. Reporte no custo localizador. Desce a 2000-1-1-6-2. Voo 4082, acione identificação, autorizado descida nível de voo 050 na chegada Mari. Confirme velocidade indicada? Acelerando agora para 2-0, autorizado chegada Mari, nível 050, voo 4082. Gente, confirmando, está mantendo 250 nós? Está mantendo 250, azul 4082. Charlie Golf, Golf, seu solo Celso 36, chame no 21 no decimal 1, olha lá. Sim, o direito é 1-2-1-1, não sabe para qual parte segue? É negativo, tem que fazer geral, o braço da gente. Gente, será provavelmente 4 ou 5, chame 1-2-1-1 para ver se é. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no terceiro saída da El, Leda, após posição Motiva, onde intercepta Pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, decimal 8, aciona 5-0-3-2 no transponto. 360 para o Galeão aprovado, decola da 10, curva direita com a saída da El, Leda e Motiva. Pêndulo 1-0 e conforme a rota 19-8-5-0-3-2, bolo. Quando pronto no posto, vai ser no 2. Gente, gol no 556, correto, reporta pronto. Qual o compasso do Bravo, debut? 2. Capra, para 1500, 10, no 52. 52, deixa para 1500. Azul 4082, reduza para 2209. Apoio de viatura, o Bravo India Golf. Para quantas pessoas? Somente para uma. O tripulante, no caso, eu vou ficar no avião para ali, abaixo de você. Depois eu vou ficar no avião. Sim, então será coordenado. O Bravo India Golf ingressa agora próxima à esquerda via Juliette, vai contornar todo o pátio principal e após prosseguir na próxima Taxway, Taxway Lima. Chama 200, solo aos 39, chama no 2, chama no decimal 1, solo. Chama no 2, chama no decimal 1, chama no decimal 1, na capoeira 1-0. Gente. Salvador, boa. Bom dia, 4903 da 34 Vender, autorização confirma. 360. Trip 4903, bom dia, pré-aprovado 340. Copia, aguarda a coordenação 36. Copia 34. Gente, prepare a saída da Elia da Motiva, inicialmente aguardando cópia. A Elia da Motiva aguarda. Torregou 1962, embaixo da nave final. Via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, instrumento 1200. Agora a posição de 9 horhas, 1-0 milhas, passando 1-3-5 em descida, o tipo é um Alfa Tango 7-2. Gente, grata, azul 4-0-2. Taxway Lima é a Taxway, prossegue agora à direita, contornando todos os portões, os gates, após ser instruído novamente, ok? 4-0-2. Corrija o nível de voo 1-2-0 agora, 4-0-2, vai ter separação com o mesmo, o 4-0-2. Gente, nível 1-2-0, 4-0-2. Ataque Lima, próxima esquerda agora, a paralela ao hangar à sua esquerda. Cima, cima, bravo, devolta, agora a esquerda. Afirmo, prossegue nesta Taxway Lima, E após, próxima direita, ataque sem Mike. Não me escuta, ainda aguardando novas instruções. Vire Mike, braço de gosto, agradeço. Quase para descidas, o 4082, sobre a vetoração, mantenha a proa, seu limite ao curso localizador. Mantém proa, limite ao localizador, 4082. Reduza para 2009. Reduzido 1809 agora, do 4082. Olha o Papa Romeu Bravo, chegou? O 2 é autorizado, está até nível de voo 110. 110, no 4082. Olha o Papa Romeu Bravo, chegou? Bravo, India Golf, prossiga. Como solicitar para o Cabo da Golf com abastecimento da base de gás, né? BR? BR será coordenado. Muito obrigado, Cabo da Golf. Agora vai ingressar próximo à esquerda, táxi foi Quebec. O táxi será via pista. Na minha escuta ainda, próxima à esquerda agora. Ao ingressar na pista, à direita, o pátio de destino é próximo à cabeceira do 7Q. Afirmo. Fala, bom dia, gol 1162, livrou? Gol 1162, bom dia, prossegue táxi de Alfa, reportando seu táxi 6 Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso, gol 1162. 0. 070, azul, 4082. Uma chamando solo. Então 3295, bom dia, só um instante por gentileza da Copa número 2, prepara a saída da Eule da Morte, vai aguardando. Da Eule da Morte, tá o Bravo India Golf, a taxa iótica agora próxima à esquerda, para ingresso no pátio 4Q. Gente, bom dia, será coordenado o abastecimento BR, quer? Center. Paulo Azul 4207, com acionamento na posição no B09. Azul 4207, acionamento na posição, aguardando para o push, reporte quando pronto para o push. Portaria, Azul 4207. O gol no 1162, ingresso a Juliette, portão 110. Juliette para 110, 1162. Salvador no 556, pushback, acionamento no 2. Gol no 556, 02 autorizado, reporta táxi. Reportará. Bravo, Serra Serra, aguarde. Azul 4082, e acima a navegação com proa de túnel em descida 3 mil pés. Voadora Azul 4082. Nessa altitude, sem condições de fazer o procedimento, nós solicitamos passar o curso localizador, depois efetuar um 360 pela esquerda, a fim de perder a altitude. Azul 4082, mantém aguardando o vetor final para o ILS, descida até 2 mil pés. Descida até 2 mil pés, Azul 4082. Estabilização Cost, 3520. Black Approach and contact Tower 118.95. Tower now 118.95, thank you. Ótima, onde intercepta Pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, decimal 8, aciona 5-0-3-0 no transponder. Confirmeiro, via Pêndulo 1-0, fazendo mesmo, né? Pronto, autorizado com fim, 340 livre, decola da 1-0, curva direita da El Leda Motiva. Rota plano de voo. Controle 1198 e transponder 5030. 34903. 34903, correto. Portão 8, chama para o pushback, seu nome. Camarada 8. Para o pushback, o azul 4207. Azul 4207, coordenando com a equipe do solo após o parqueamento da aeronave da Gol no 1-0, tem livre para o estacionamento, reporta, tá? E após o Gol, reporta Azul 4207. Voa direita para o Odiduna, Azul 4082. Ivan 0252, tem. Zero. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El Leda após posição Motiva, onde intercepta Pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, decimal 8, aciona 5-0-3-6 no transponder. Portão 3895, correto. Portão 3, chama pronto, pushback, selamento. Azul está livre de LS, reporte no curso localizador. Curso LS, Azul 4082. Bom dia, senhor, identificação, autorizado descida 050 no perfil da chegada a Mari. Estimativa para o TAP Azul 5011. Voo 9790, só um instante, cópia, prepara a saída Puca, Jamo, Caju, aguardando. Puca, Jamo, Caju, aguardando. Solo voo 556 para o táxi a bordo 171325, contorno Guarulhos. Voo 9556, táxi via Índia, ponte espera torre 118 decimal 95, ajuste no 06, um bom voo. Ajuste no 096, ponte espera 895. Para o táxi com 95, 3 horas e 40, alternando Campinas, o azul 4207. Bom voo. 295, bom dia, azul 4082. Ei, um bom voo. Com 1016, vai via Índia, ponte de cara, vai chamar 295, obrigado. Bom dia. Tutu 0, Negrão Net 5-0, contact 1-1, small 1, so long.